Bom dia, eu sou a Michele, sou uma das colaboradoras do Filhos, Desafios e Ministério e hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Desafio de Amar para a Paz. Estamos no dia 11, O Amor Instrui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quantas coisas você gostaria de ter aprendido antes de se tornar adulto? Quais coisas que teve de aprender sozinho? Como equilibrar uma conta bancária? Como manter um carro? Como estudar a Bíblia? Como fazer boas amizades? Que tipo de fiascos embaraçosos poderia ter evitado se soubesse como se portar em uma entrevista de trabalho, como cozinhar um peru de Natal ou como evitar estourar o cartão de crédito? Transitar pela vida significa saber como resolver problemas, como avaliar uma situação difícil, solucioná-la com sabedoria e transformar uma situação adversa em uma bênção. Entretanto, sem uma preparação guiada e uma base de habilidades, você está partindo do zero, andando às cegas, agindo por impulso. É aí que pais amorosos têm um valor especial. O amor vê a família como uma oficina, uma turma bem-sucedida, um campo de treinamento para as batalhas, um lugar onde os filhos são continuamente instruídos para uma vida, uma aventura de cada vez. Desde aprender a amarrar os sapatos e andar de bicicleta, até estacionar um carro e passar uma peça de roupa. O amor diz: "Vem aqui, deixe-me mostrar algo. Observe o que acontece quando você faz isso. Não cometa o erro bobo de..." Sim, você poderia facilmente resolver seus problemas diários por si mesmo. É mais fácil. Mas ao lidar com uma audiência mais jovem e tornar um pouco de tempo para mostrar-lhes como fazer algo, até mesmo dar a eles uma tarefa temporária, você pode consolidar seu relacionamento e desenvolver as habilidades de seu filho ao mesmo tempo. Você sempre pode ensinar a seus filhos alguma habilidade que conhece, ao deixar que eles observem, que o ajudem e que as experimentem sob sua supervisão. Porém, é mais que simplesmente desenvolver destreza em artesanato e economia doméstica. Amar significa elevar a mente e a inteligência emocional de seus filhos, fundir fibra moral em seus corações e desenvolver a visão do mundo deles com sabedoria. Seus filhos sabem o que você mais admira nas pessoas que respeita? Ou o que mais aprendeu com seus maiores erros? Tente acompanhar um filme à noite para elaborar questões sobre as personagens principais e mensagens subliminares contidas na película. Ajude seus filhos a discernirem que sistemas de crenças foram promovidos, o que as personagens fizeram de certo e errado e quais comportamentos deveriam ser imitados ou evitados na vida real. Pergunte: o que é melhor a longo prazo? Ou o que você faria se? Lance discussões animadas durante as refeições, que levem todos à reflexão. Tem mais. Ao fazer de sua casa um laboratório de aprendizagem, você também desmistifica a formação espiritual de seus filhos e a transforma em parte natural da vida. Quando você é capaz de elaborar conceitos que honram ao Senhor em todos os aspectos, desde o ato de pôr a mesa para os convidados, até compartilhar vegetais de sua horta com os vizinhos, você mostra que a vida com Deus não é uma categoria separada que acontece, simplesmente por algumas horas na igreja. Honrá-lo é uma jornada diária. Pode acontecer na terça-feira à meia-noite, enquanto trabalha em um projeto para a escola, ou durante uma partida de futebol no quintal de sua casa. Sinceramente, o amor tem coração de professor. Ele sabe que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar pode comparar-se a ela. Provérbios 8, versículo 11. O amor é capaz de servir as verduras saudáveis da vida de um modo que seus filhos aceitem. Significa muitos anos de nutrição ao longo da vida. Isso é o que Jesus fez com seus discípulos. Ele aproveitou o momento dizendo coisas como: observem as aves do céu, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem. Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 31. É por isso que a Bíblia diz para instruir seus filhos quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho e quando deitar e levantar-se. É intencional, mas também oportuno. Momentos propícios estão sempre aguardando na próxima esquina. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Que minimizem suas dúvidas e administrem bem o tempo? Que desenvolva uma boa ética de trabalho para cumprir os objetivos e não abandone as tarefas quando elas não forem agradáveis? Que tenham êxito em família e no casamento? Quer que eles aprendam as coisas que você já sabe para evitar os erros que você cometeu? Então comece a agir intencionalmente, agora, aproveitando as oportunidades que tem à mão. Não deixe as conversas importantes para quando seus filhos forem dormir ou quando estiverem graduados na faculdade. Não planeje seu orçamento ou agenda sem mostrar-lhes como você faz. Não entregue seu dízimo sem compartilhar como eles também podem honrar Deus com suas rendas. Algo que pode tomar de você tempo dobrado hoje poderia salvá-los de problemas dobrados amanhã. A vida tem reveses e armadilhas suficientes, mas ao deixar que seu amor seja um guia, você prepara seus filhos para agradar a Deus por você mais tarde, quando se lembrarem do alto da montanha que os ensinou a escalar. O que o amor poderia encontrar para ensinar hoje? Bem, amados, essa foi a leitura do capítulo. Agora vamos ao desafio de hoje. Onde vocês têm anotado, caderno ou folha separada, façam duas listas de atividades que você quer ensinar aos seus filhos. A primeira lista são habilidades para a vida. A segunda, lições de vida. Conserve-as à mão. Procure uma oportunidade para envolver com um ou mais dos seus filhos em um projeto ou alguma outra atividade. Transforme estas atividades num hábito. Aí você anota, marca no desafio de hoje quando ele já estiver todo completo. Agora ficam as minhas perguntas para vocês. O que você decidiu fazer com seus filhos? O que eles aprenderam? E o que você aprendeu? Amém, amados? É isso por hoje. Fiquem com Deus. A paz.